falsidade e amizade lado a lado estão andando. A confiança estão perdendo, mas a alma estão matando. O povo se destrói e vão perdendo a esperança de formar uma família, de criar uma criança. Olhando a miséria que está do nosso lado, o homem fica em casa e a mulher vai pro trabalho. O filho mata a aula, a mãe já perde a calma. O pai que fica bêbado vai entrando em desespero. Quando ela chega em casa, o barraco está montado. É mais uma família destruída pelo diabo. O diabo arma seta pra acertar seu coração. Se você não fica esperto, vai parar no caldeirão. Não, não, não, eu não vou pro caldeirão. Não, não, não, eu não vou pro caldeirão. Não, não, não, eu não vou pro caldeirão. Não, não, eu não vou pro caldeirão. Não, não, não, eu não vou pro caldeirão. Não, não, não, eu não vou pro caldeirão. Não, não, não, eu não vou pro caldeirão. Na verdade, afirma você que não existe outra saída no labirinto escuro que você trilha nessa vida, onde por drogas e armas meteram a cara na fita errada. Onde você não é o comediante, sim é a piada. O suspeito de tudo que acontece é você. Te acusam, te condenam sem você se defender. Satanás da gargalhada da história da tua vida. Quando você se encontra no beco sem saída, olhando pro lado e pro outro sem conseguir ver nada. Teus amigos de noitada têm uma vida desgraçada. Pra ninguém a sua vida pode crescer mostrada no jornal ou na TV, de cara encapuzada. Quem te viu, quem te vê, agora não esquece mais. Foi tragado e levado pro caldeirão de Satanás. Quantas pessoas que acham que a saída é a bebida, e de gole em gole em Satanás tira a tua vida. Esqueça os obstáculos que vem na tua frente. Venha louvar a Jesus Cristo e esmagar a serpente. Não, não, não, eu não vou pro caldeirão. Não, não, não, eu não vou pro caldeirão. Não, não, não, eu não vou pro caldeirão. Não, não, eu não vou pro caldeirão. Não, não, não, eu não vou pro caldeirão. Não, não, não, eu não vou pro caldeirão. Não, não, não, eu não vou pro caldeirão. Não, não, eu não vou pro caldeirão. A mãe não aceitava o namoro de sua filha. A filha não aceitava o conselho que recebia. Esquecendo de 9 meses que a mãe a carregou. Acordou na madrugada quando com fome chorou. A menina confundiu o sentimento chamado amor. Matou o pai e a mãe pela transa que encontrou. Eu faço semelhança esse amor do vagabundo, que coloca em perigo qualquer um que está no mundo. Seu sentimento não tem dó, é tão frio e sem razão. E por um pouco de prazer mandou os pais para o caixão. Esse mundo tem história que parece repetir. Várias pessoas vacilam, perdendo sua vida, marcado por armas usadas por Satanás. Eu digo a verdade, só Cristo te traz a paz.